Yeah. Feeling does me sim. Demais. Louco. Nada mal, hein? Saca só. Tempo todo nos derrubar, nos derrotar. Mesmo que seja pra cair, ele insiste em se levantar. Por isso é necessário estar atento e vigiar, para não ser surpreendido. Existe uma galinha que os nossos olhos podem ver. Ela acontece o tempo todo dentro ou bem perto de você. É entre o bem e o mal, é mais do que real. Mas não esqueça que maior é o que está em nós. Melhor do que está na terra. Lucifer ilude o homem tolo, faz a guerra. Então já era nova era, veja sequelas. O mundo jaz do maligno, segue no mundo a besta fera impera. A falta do amor, angústia e dor, o ódio, o rancor, o começo do fim, o princípio do mal. Mas nada pode superar o amor que Deus tem por ti, por mim, pra quem é filho do rei. Não há quem pare nesse palha, tropa do bem. Soldado pronto pra batalha, eu já me alistei. Quando meu nome for chamado lá, eu estarei. E nem que eu passe pelo vale, eu não recuarei. É desse jeito, sem luta não há glória. O caminho estreito te dará vitória. Mas no pódio só quem sobe é quem persiste. Acredite, o céu é o limite. Maior do que está em nós, do que o que está no mundo. Maior do que está em nós, do que o que está no mundo. Maior do que está em nós. Saca só. Acredite, o céu é o limite. Pra mim e pra você, a gente só precisa crer. Demais. Acredite, o céu é o limite. Pra mim e pra você, nada poderá nos deter. Acredite, o céu é o limite. Pra mim e pra você, a gente só precisa crer. Nada mal, hein? Nada mal.